APSA 6570, bom dia, táxi Alfa, Kilo, parte 3, atentou o sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, né? Para o táxi 3, 171, 174, 4 horas, galeão Alberto. São 3171, no táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera da torre 118.95, ajuste 1012, atentando a aeronave da Gol, ingressando agora a Juliette, vai parquear até o 02. Excelente, atento, pátio Índia Alfa, 1895, bom dia. Boa noite, 97, bom dia, táxi via Alfa, reportando seu táxi de Juliette para ingresso. Boa tarde, Juliette, pelo táxi. Salvador, bom dia, TAM 3890, informação Golf 320, repetido. Informação Golf confere. Recife autorizado nível 330, via up risk 58, após conforme a rota do plano de voo. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju, controle em 119.8 e aciona 5452 no transponder. Samari, ajuste 10, 12. 450-198, controle TAM 3890. 3890 da TAM, correto, portão 8, chama pronto, tiver ensinamento. Obrigado. Boa noite, 97, Juliette, 10 é o portão. Juliette, 10, ou 97. Espera pronto, Valdir, tá 3171. 3171, autorizado, olhar e decolar, pistão 0, vento 030 graus, 02 nós. A linha de decola, pista 10, da 3171. Salvador, gol 804, informação gol, possível autorização Galeão, nível 360. Bruno 804, bom dia, informação gol, confere. Galeão, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Leda, após posição bridge, onde intercepta o pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-1-9, decimal 8 e aciona 5-4-6-0 no transponder. Autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 1-0 com curva à direita, a saída da Léo, da El Leda, após brilho, interceptando o pêndulo 1-0, 19-8 é o controle, aciona 5-4-6-0, gol 804. Gol 804, correto, portão 4, chama pronto para o inspecionamento. 804. Azul 4201, bom dia, informação em curso a Golf, Campinas, nível 360, pronto, copo. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição bridge, onde intercepta o pêndulo no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-1-9, decimal 8 e aciona 5-4-5-6 no transponder. Vai decolar da 1-0, perfil da El, Leda, após brilho, ingresso na pêndulo 16 e a rota do plano. Certo, na 8, ao controle de Salvador, após a decolagem 5-4-5-6 na transponder. Azul 4201. Azul 4201, no correto, confirma o portão. Portão 1. Cliente no 01, no chama pronto para o inspecionamento, azul 4201. Bom dia, tá 3171. Bom dia, 3171, contato Radance, domínio 360. 360 até 3171. Possibilidade do ar da Real da presente? Bom dia, o Oxané 6219, com a informação Golf, o 360 Galeão. Oxané 6219, bom dia, informação Golf, confere, Galeão, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição bridge, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-1-9, decimal 8 e aciona 5-4-6-1 no transponder. 360 Galeão, decola da 1-0 com curva direita da El, Leda, Bridge, uniforme do 1-0 e segue o plano. 198 ao controle, 5461, transponder 62, 1-1. Chaner 62, 1-1 correto, confirmando remoto 1-2. Positivo. Gente, na remota chama pronto para o inspecionamento. Chamará. 340, 3171. Autorizado, que eu tenho 360. Central 1910, autoridade ali. No 7, no 5, bom dia, prossiga. Ajuste no 0 no 2. 1 no 0 no 2, descendo para 2, por favor. Solo Salvador, muito bom dia, o azul 4040, com plano para com 15.360, sentido a Golf. Azul 4040, formação Golf confere, com fins autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesolo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-19.8 e aciona 5-4-5-7 no transpondo. Autorizado então para 4040 com fins nível 360, decola da 10 curva direita da El Leda Bridge, afora Perzulu 1-0 conforme o plano. Controle 19-8, transponda 5457. Azul 4040 apenas confirmando após Bridge, voa a aerovia Perzulu 1-6, ok? 1-6 e prossegue conforme a rota. Afirmo, Perzulu 1-6, né? Confirmando posição 03 do Pátio 3, o azul 4040. Afirma. Reporta pronto, pushback acionamento, ajuste 1012. Ajuste 1012, reporta pronto, 4040. Total, estabilizando o localizador. 9-9-0, chame a torre 1-8-95. 1-8-95, chamará o total. Autorizado por 904. Torre, bom dia. Total 9-9-1-0, estabilizado no localizador da 1-0. Total 9-9-0, quem negar 1-0 no 2? Pois na aproximação, reposte no externo, baixado e travado. Positivo, vai informar passando externo. Isso é para 2.000 pés, chegada a Mari, ajuste 1-0-1-2. Passou o externo, baixou e travou, total. 99-0, vento 0-0, grau 02 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, não no zero, total 99-0. Pode voar tudo? Tem referência de nós? Marcelo Abraão, this is Go 1642, heat number 03, request heat seat clearance to Serra Bravo, Romeo Fox. Roger, permission, go. Go 1642, go information, stand by to copy, expect Puka departure. Expect Puka departure on your frequency, go 1642. Aerotaxi, portanto, 3890, 107 a bordo, 435 Natal. Filmando POB 107. Afirmativo. Tente inicialmente táxi até através do 05, vai seguir aeronave da Gol já no posto no 04, segue a mesma via Índia até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95, com ajuste 1012, um bom voo. Entendi. Eu também 05, após o segundo voo, então ponto de espera 3290. Geral 9970, bom dia, desça para 4 mil pés, ajuste no 092, chegada a mais. Tal 99 no 0, no solo 19, libere pista pela direita, solo 121.9. 1219. 1219. 1219. 4201, são os planos para iniciar o pushback. Duas aeronaves verão um táxi à retaguarda. Não me escuta aguardando. Escute, 4201. Para o táxi por 804, tem 170 a bordo, 13,50, alterna Campinas. Por 804, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste no 0, no 2, um bom voo. 1012, autorizado Índia Alfa, no ponto de espera 18.95, 804. Solo total 9990, Lisboa, não se escuta. Total 9990, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3, 9990. Azul 4201, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da TAM, passando agora através de 05. Após a passagem da mesma, livre de acionar, reporta táxi. Ciente, é em coordenação, atento à aeronave da TAM, sendo 05. Inicio o pushback, o 4201 da Azul. Pode parar no 0, pronto. 204, a linha decola, pista no 0, vento variável 2 nós. A linha decola no 0, 204. Level 390, runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Puka, departure, after Caju, transition to intercept via upper risk 58, after following your flight plan route. Salvador, departure frequency 119.8, and Skok 5467. Roger, clear to Sierra Bravo, Romeo Fox, flight level 390, pick up runway 10, left turn, book a departure to Caju, upper Whiskey 58, and a following flight plan, 119.8, Marcel, control, Skok 5467. Readback correct, gate number 3, report ready for startup and push, go 1642. We will report for the startup. Thank you. 1642. É Salvador, não consegue lá. 3153, Torre 1 no 8, 95. Salvador, bom dia. É o 3290, ponto, esperador no 0. 3290, mantém ponto, esperador no 0. Vai, mantém ponto, esperador. Bom bom dia, 3153 Latam, embaixo do trabalho, na final. 3153, que é legal no 0 no 5, continua a aproximação, agora de pista livre. Confirmando no 0, 1 no 5. 0 no 2, correção. Ok, no 0 no 2, entende. Agora. Uno 804, decolado 23, controle 119, decima 8. 198, bom dia, gol 1804. Chegou 3, baixado e travado, confirma. Baixado e travado, 303. 3153, autorizado pouso, pistão no 0, vento 0 no 0 graus, 1. Tam 3597, bom dia, informação Golfo Confere, Brasília, autorizado nível 380. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pêndulo 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5472 no transponder. Tam 3597, correto, confirmando o portão 07? É, tá no 09. 109, chama pronto para o pushback acionamento, Tam 3597. Chamar quando pronto, tá pronto. Salvador, bom dia, Gonomia 07. Gonomia 07, bom dia, informação em curso a Golf. Guarulhos nível 360, só um instante, copa, prepara a saída da Elia da Bride aguardando. Da Elia da Bride, cliente da Golf aguardando, Gonomia 07. Azul 4201 para o táxi 126 a bordo, autonomia de 3 horas e 36 minutos, estamos alterando Ribeirão Preto. Azul 4201 no táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, o ajuste no 0 no 2, um bom voo. Gente, corrigido agora, 10-12, táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 10, 118-95, Azul 4201. Solo Azul 4040 na posição 3 para pushback acionamento. Azul 4040 no pátio 3, tem livre acionar, reporta táxi. Autorizado pushback acionamento 4040. No 607, pronto, copy. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5471 no transponder. Volume 607, autorizado 360, Guarulhos, controle plano de voo, decola da 10, curva direita da AEL, Leda, Bridge, controle 119, decimal 8, transponder 5471. No 607, portão 5, chama pronto para o pushback acionamento. Chamarei, no 607. Tendo a colagem 10, 103, 90. Tam 3153, bom dia, táxi via Alfa, Juliette 08 ao portão. Alfa, Juliette 08, 3. decolador no flote azul 4201, ponto de espera 10, estamos prontos. 4201, mantém o ponto de espera 10. Tá, mantém 4201. Salvador, Xander 6211 para push acionamento, está na remota. Xander 12. Xander 6211, só um instante para iniciar o push na remota. A aeronave da TAM já é presta a ingressar. Juliette vai parquear até o 08. Coordene com a equipe de solo após o parqueamento da mesma no 08. Livre acionar, reporta táxi. Após o parqueamento do. Está na 08, está pronto para... Vai iniciar o pushback, né? 219. Solo azul 4040, 70 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 5 de autonomia, pronto para o táxi. Tem uma dia 3080. Agora via Juliette, após, prossegue via pátio principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118, decimal 95, o ajuste no 0, no 2, um bom voo. Então, autorizado, táxi via Indy Alpha para o ponto de espera da 10, assistente para o aeronave da frente de estado grande, torre 1895, ajuste 10, no 2, graças. 1804, chame centro Recife, frequência 1251. 1251, gol 1804. Estabilizado, gol 9076. 9076, chame a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Tem decolagem autorizada 4201 no DASU.